Programa da Polícia Comunitária e Você. Um canal aberto de integração entre a Polícia Militar de Quatá e a comunidade. Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 12 de maio de 2004. Eu, soldado Rafael, juntamente com Tenente Martins, pedimos novamente a sua licença para que, através da Quatá FM, possamos entrar em seus lares com o programa Polícia Comunitária e Você. Lembrando sempre, o mais importante não é ser individual, mas sim o caminhar juntos, comunidade e polícia, para criarmos uma sociedade pacífica e ordeira. É, lembrando sempre que esse é um canal de interação e integração entre a Polícia Militar de Quatá e a comunidade quataense. Você e eu, para sermos bons amigos num só coração. A sua paz e te dê sua paz, amigos pra sempre. Você já cumprimentou? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado hoje? Amigos pra sempre, para sempre, amigos, sim, se dê. É essa a ideia, a Polícia Militar ser amiga, ser parceira da comunidade. Amigos, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Você, eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode amar. deixa pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não dê tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Quando a droga entra em seu lar por uma porta, a alegria, a felicidade e a harmonia saem pela outra porta. Polícia Militar e Comunidade, uma parceria que sempre dá certo. Apoio Rádio Comunitária Quatá FM. É isso aí, estamos de volta agora 11:09, programa Polícia Comunitária e você, pela sua Quatá FM 104,9. Lembrando que a droga buscada como saída apenas esconde aí por um momento sentimentos, problemas reais ou desagradáveis. É verdade, a gente está sempre frisando, sempre salientando, sempre lembrando a moçada que quando a droga ela entra por uma porta em um lar, a alegria, a felicidade com certeza sai pela outra porta, né? Então é preciso que as pessoas, os pais, os amigos estejam sempre atentos com relação a essa questão das drogas, né? Porque, como você bem frisou, né, Rafael? Às vezes a pessoa busca nas drogas uma fuga, mas mal sabe ela que a droga, na verdade, é uma prisão, não é isso? É, e as drogas dão aquela falsa impressão, né? Uma falsa impressão de que está lidando melhor com as próprias emoções da pessoa. A pessoa acha que com a droga está buscando aquela saída certa, pelo contrário, está se afundando num verdadeiro mar de lamas. É, e lembre sempre, né, que um amigo de verdade, ele não lhe oferece drogas. Um amigo de verdade, ele te oferece um ombro. Ele te oferece compreensão, te oferece, enfim, tudo menos droga. E o melhor método aí contra as drogas, né, Tenente, seria, no caso aí, o amor que nasce na família, no lar, no convívio afetuoso entre pais e filhos em casa. A família, a verdadeira família, né? É verdade. E a gente gosta sempre de dizer, sim, que o traficante, ele não usa drogas. Quer dizer, como ele pode falar de alguma coisa que é bom se ele mesmo não usa drogas? Né? E se a droga fosse alguma coisa boa, ela não seria vendida, né, Rafael, nas esquinas, às escondidas, não teria tanta gente lutando contra esse mal que é as drogas. Nós vemos pessoas influentes, artistas, jogadores de futebol, que pessoas que têm dinheiro, que entram no mundo das drogas e para sair depois é uma dificuldade, quer dizer, muito poucos conseguem, porque precisa uma força de vontade muito grande para poder sair. A saída existe. Não há dúvida que é possível a pessoa sair do mundo das drogas. Mas a melhor saída é não entrar. Se fosse tão boa, as pessoas não teriam até vergonha de assumir que são usuários, às vezes, o que prejudicam aí suas famílias, prejudicam as pessoas que estão próximas. Então, como o senhor disse, a pessoa tenta ir às escuras, nos becos, consome a droga aí sempre às escondidas. É verdade. E salientando que a pior droga, ou seja, uma das drogas mais comuns que existe, é o álcool, né? A maconha é problema, a cocaína é problema, o crack é problema, tudo isso é problema. Mas são drogas ilícitas. Agora, o álcool é droga e é uma droga lícita. E o que a gente fica triste é que, às vezes, é o próprio pai, né, isso, passa esse álcool para os filhos, achando que é alguma coisa bonita, numa festinha. Então, pai, responsável, amigo, cuidado. É, existe um estudo, Rafael, que fala que de cada... Uma pessoa em cada 10 pessoas que experimenta o álcool vicia-se, fica dependente do álcool. E um dado também muito triste, que o álcool, o vício do álcool, o alcoolismo, ele é capaz de produzir no ser humano 350 doenças diferentes. Ou seja, é um absurdo. É a terceira doença que mais mata no mundo, né, Tente? Bem lembrado. A terceira doença que mais mata. E outra, os hospitais, Rafael e comunidade, os hospitais, é mais de 30% dos leitos é ocupado com alcoólatra. Mais de 30%. Ou seja, às vezes uma pessoa chega no hospital querendo uma vaga para poder se internar, está uma doença grave, alguma coisa difícil, não tem porquê. Tem lá um alcoólatra, alguém que se viciou nessa maldição que é o álcool. Reconhecemos que o alcoolismo é doença, porque consta lá no Código Internacional de Doença, mas que ninguém coloca bebida alcoólica, senão quando criança, na boca do outro, né? Então é preciso que a pessoa evite, como o Coronel Ferrarini sempre fala, é preciso que as pessoas sempre evitem o primeiro gole, sempre a primeira dose. Evitando a primeira dose, obviamente não vai chegar no alcoolismo. E lembrando sempre que a droga aí é a renúncia. Qualquer tipo de droga é a renúncia à liberdade e à saúde sua, né? Você assumindo esse risco, indo atrás das drogas, você está renunciando à sua liberdade e à sua saúde. É isso aí. Então, você que pensa em usar droga, se viciar no álcool, saiba que a coisa mais gostosa do mundo, a coisa mais interessante é você estar de cara limpa, você estar consciente das suas dificuldades, seus problemas, mas saber que é possível superar as dificuldades, é possível superar os problemas tendo persistência, dedicação, entendeu? Como você falou, Rafael, tendo amor no coração, é possível superar tudo isso. Então, afaste-se do mundo das drogas. Afaste-se do alcoolismo. Aqui em Coatá temos o pessoal do Sereia, que faz um trabalho muito importante. A Polícia Militar apoia esse trabalho, está presente, está junto. Tá? Tem as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, que batem em cima disso também. Ou seja, é a comunidade de bem, a comunidade de bem da cidade, que está lutando para que as pessoas não entrem nesse maldito vício que é doença, que é o alcoolismo, mas é uma doença voluntária. E lembrando que a Polícia Militar, dentro da filosofia de polícia comunitária, que é implantada pelo nosso comando geral, temos aí o JCC, temos o PROERD aqui, implantado na nossa cidade há alguns tempos, e o JCC, se eu não me engano, aqui em Coatá, na área da nossa companhia, né, Tenente? Na área do batalhão, aqui da região de Marília. Coatá é a primeira cidade a implantar o JCC, e que, aliás, fez um papel muito bonito na festa do Dia das Mães, né? Mas então, o que você estava falando, o PROERD? O PROERD agora, no segundo semestre, estamos chegando aí, estaremos de volta aí com o PROERD, um programa importante da que Polícia Militar. Que é um sucesso absoluto em todo o estado, não é isso? E não diferente aqui em Coatá? Com certeza, somos responsáveis aqui, o Quarto PEL, a Polícia Militar de Coatá é responsável por Borá e João Ramalho também, estaremos nessas cidades aí, fazendo esse trabalho de prevenção, começando lá na raiz. A Polícia Militar, na filosofia de Polícia Comunitária, está adotando as crianças para não deixar o traficante adotá-las. Não deixar o traficante adotar, sem dúvida. Né? E agora, complementando esse trabalho do PROERD, né, tem, como se disse, tem o JCC que enfim, está aí para poder desenvolver nas crianças, nos adolescentes, essa ideia de cidadania, e que nós estamos felizes, né, Rafael, que do público estudantil de Coatá, mais de 70% já tem ideia do que é o JCC, já está envolvido no JCC. Nós estamos agora planejando ali no Colégio Chiquinho, aquela moçada que fez aquela apresentação de dança de rua, implantar também um JCC com eles, um pessoal bacana, um pessoal que tem bastante energia, bastante vitalidade. E a gente quer exatamente isso aí, a polícia é ser amigo dos amigos, tá certo? A polícia, a gente sempre frisa que a marginalidade, ela representa apenas 1% da comunidade, tá? E 99% são pessoas de bem. Então a Polícia Militar, ela quer dar atenção para os 100%. Tratar bem, tratar com carinho, tá sempre enfim, tendo um tratamento mais próximo desse pessoal dos 99%. Tá? Porque são os nossos verdadeiros parceiros. E com relação a 1%, a gente vai pegar firme, energia que a lei determina, energia que o Estado impõe. Tá? Mas também estamos de braço aberto, né, Rafael? Esse 1%, as pessoas que querem vir para o nosso lado, que querem estar conversando com a polícia está aberta, os policiais estão prontos para poder estar conversando, ajudar no que for possível. Com certeza. E frisando bem aí, o JCC, Jovens Construindo a Cidadania, e PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É isso aí, 11 horas e 17 minutos. Esse é o programa Polícia Comunitária e Você. Todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira, passa as horas do seu dia, trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. E 18, estamos de volta com o programa Polícia Comunitária e Você, programa feito especialmente para a família, família quataense, família de bem da nossa comunidade. E lembrando que hoje, dia 12 de maio, é um dia importante. Hoje é dia do enfermeiro, dia da enfermeira. A gente aqui da Polícia Militar do 4º PLPM queremos cumprimentá-los todos, vocês do hospital, dos postinhos da nossa cidade. É verdade, parabéns a todos os enfermeiros, o pessoal que é amigo, nas madrugadas, nos dias a gente está sempre aí em contato, apresentando ocorrência lá para nos hospitais, enfim. E já estendendo, né, Rafael, que a gente tem também que enfim, faz a mesma atividade, aquelas pessoas que trabalham nas farmácias, né, isso, os atendentes, os farmacêuticos, enfim. Um abraço a todos vocês. Que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Quantos anos tem já na iminência de outro aniversário? Janaína acorda todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que um dia não passou, que nada aconteceu. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, ser feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Tenha firmeza em suas atitudes e persistência em seu ideal. Mas seja paciente, não pretendendo que tudo lhe chegue de imediato. Há tempo para tudo. E tudo que é seu virá às suas mãos no momento oportuno. Sabe esperar o momento exato em que receberá os benefícios que pleiteia. Aguarde com paciência que os frutos amadureçam para que possa apreciar devidamente sua doçura. Faça bom uso da sua vida, praticando esporte, boa leitura, trabalho honesto e lazer. Polícia Militar e Comunidade, uma parceria que sempre dá certo. Apoio Rádio Comunitária Quatá FM. Uma ótima manhã a todos vocês que estão vindo aí com a Quatá FM, programa Polícia Comunitária e você pela sua 104,9. Programa voltado aí para a família quataense. É verdade, e como a mensagem estava falando a respeito do esporte, o esporte é saúde, né? É preciso que as pessoas estejam praticando esporte. A caminhada pode ser considerada um esporte, quer dizer, alguma coisa proveitosa para a saúde. E então os médicos eles orientam e a gente estimula, né, para que as pessoas estejam fazendo caminhada. E mais especificamente a respeito de esporte, querendo salientar e informar a comunidade quataense, não é isso, Rafael, que nós aqui da Polícia Militar nós temos uma equipe de futebol de salão. Tá? A gente não tem ganho muitos jogos, não. A gente tá, na verdade, a gente está ganhando experiência, né, Rafael? É, com certeza. E toda a equipe começa com um bom goleiro, né? E temos tudo isso aí. Um bom goleiro. Eu acho que o problema do nosso time é exatamente esse. Uma equipe boa começa com um bom goleiro. A gente está com uma dificuldade. Aliás, quem que é o goleiro, Rafael? É, o Rafael, né? Talvez seja essa a dificuldade que a gente está enfrentando para poder conseguir ganhar alguns jogos. Estamos invictos, tenente. Sem ganhar nenhum. Sem ganhar nenhum jogo. Tá certo. Mas a felicidade é que é um trabalho de polícia comunitária. Esse time de futebol também é para levar, aproximar com a comunidade. Tá certo? É para poder fazer a aproximação, mostrar que o policial pode interagir, pode estar convivendo com as pessoas, que não há problema. Então, lembrando, pessoal, nós temos um timinho de futebol de salão. Se alguém querer fazer alguma partida aí, a gente tá à disposição, né, Rafael? Com certeza. É só procurar a gente ali no quarto PLPM ou mesmo na rua e na viatura, no dia a dia, a gente vai fazer aquele joguinho, aquele preparativo gostoso lá na quadra pra gente estar se divertindo da menor maneira possível, que é da maneira saudável. E lembrando hoje, tenente, que haverá missa lá na Capela Espírito Santo às 19h30. Então, o pessoal aí, missa a partir das 19h30 na Capela Espírito Santo. É aquela comunidade que congrega ali, lembrando então, a missa hoje é a partir das 19h30. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar, e à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno canto, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Copacabana, o mar eterno canto, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus. orarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Quataense, participe dos eventos comunitários de sua cidade. Isso é exercício de cidadania. Polícia Militar e Comunidade, uma parceria que sempre dá certo. Apoio Rádio Comunitária Quatá FM. Estamos de volta com o programa Polícia Comunitária e Você pela sua Quatá FM, agora 11h35. É isso aí. A gente tem várias opções aí para participarmos aí em nossas cidades. Temos aí o CONSEG, associações de bairros aí como Bom Jesus, Pôr do Sol, Nova Quatá, e o espaço está aberto, né, Tenente, para a população participar. É verdade, o CONSEG, Conselho de Segurança, é preciso que as pessoas se envolvam, e, porque, enfim, a segurança é interesse de todos, né? Também as associações de bairros, nós pedimos para que as comunidades procurem os presidentes, os representantes, para estar associando, né, para estar fortalecendo, a união faz a força. E lembrando também que o centro comunitário da nossa cidade fica ali próximo à estação ferroviária antiga. Eles estão fazendo uma promoção lá dos trabalhos realizados pelas crianças do Espaço Amigo. Então, você que queira ajudar aí, participar desse projeto bonito, compareça no centro comunitário lá e leve as suas peças, os produtos feitos pelas crianças do Espaço Amigo daquele local. É verdade, a comunidade deve comparecer, deve participar, porque está ajudando aqueles que são da cidade de Quatá. Lembrando também, Tenente, que amanhã, dia 13 de maio, lá na Escola Chiquinho, haverá uma apresentação de teatro sobre valorização da vida. Já mandando antecipadamente um abraço a todos do Colégio Chiquinho, os professores, a diretora, a vice-diretora, o pessoal que faz parte do grupo de dança de rua, enfim, aquela moçada bacana lá do Colégio Chiquinho. E é importante que os pais, né, enfim, os responsáveis, os irmãos, as pessoas que gostam, que têm filhos estudando no Chiquinho, que compareçam, que prestigiem, porque vai ser uma festa muito importante, vai ser uma apresentação muito útil, que as pessoas irão, com certeza, irão aprender muito com essa apresentação do Colégio Chiquinho lá. E é preciso que os pais estejam apoiando essa atividade dos filhos. Agora são 11 horas e 37 minutos. Djavan, Flor de Lis. Valeu-me Deus, é o fim do nosso amor. só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. Agora 11h39, você está ouvindo o programa da Polícia Militar, quarto pelo PM Quatá, com o programa Polícia Comunitária e Você. Programa voltado para a nossa comunidade quataense. Programa feito da Polícia Militar de Quatá para a nossa população. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida, esse nasceu, e o meu jardim da vida. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que botou Maria, nem Margarida Polícia Comunitária e Você, canal de integração entre a Polícia Militar e a comunidade quataense. Estamos ouvindo Diante do Trono, Eu Sou do Meu Amado. Eu chamo teu nome, Jesus, suspiro por ti. Da Polícia Comunitária. E você? Apresentação, Tenente Martins. Esse é o programa Polícia Comunitária e Você, um canal de interação e integração entre a Polícia Militar e a comunidade quataense. Aproveitando, né, Rafael, agradecer a comunidade quatá pela participação bastante positiva na festa do Dia das Mães, uma festa que até hoje, embora tenha acontecido no domingo, até hoje as pessoas comentam, falam que foi uma festa muito bonita. As pessoas estão bastante agradecidas com a festa. Houve lá a apresentação da banda marcial Silva Ribeiro, lá de Marília, né, com a maestria do soldado Mendonça, que trabalha com música aqui em Quatá. Houve também a apresentação da banda marcial aqui do Colégio Alfa, a apresentação do sexteto já do JCC, o JCC que só tem um mês, dois meses aqui de Quatá, mas já tem um sexteto musical. Não é isso? A apresentação do pessoal do Chiquinho, que também está envolvido com o JCC. Apresentação, enfim, das unidades escolares municipais. Agradecer, né, Rafael, a dona Regina, uma pessoa forte, bastante determinada, que contribuiu muito para a realização daquela festa. A Tininha, a sua equipe de cozinheira. Rafael, mas eu recebi um abraço de uma cozinheira lá naquela e-mail, que eu falei uma coisa, vou voltar lá. Gostou, né, tenente? É muito bom. Gostei, uma senhora muito carinhosa, agradeceu o tenente. Eu disse que eu que estava agradecendo a ela, mas uma manifestação de carinho muito gostoso. As pessoas tirando fotografia com os policiais na festa, os policiais subindo as escadarias para entregar a rosa para as mães. Eles agradecem a gente, mas mal sabem eles que quem ganhou fomos nós. Né? A satisfação em poder estar entregando uma rosa a uma mãe, entregando uma rosa a uma pessoa de bem da comunidade. É, com certeza. Agradecer também a Dona Lourdes, lá, que é a diretora da escola. A Dona Lourdes. Chiquinho, a Luciane, do Alfa. É isso. Agradecer também a Lucinha, que esteve presente lá, e as demais pessoas que ajudaram, todas as pessoas da banda, inclusive tem uma aqui do nosso lado, então, né, a Letícia, que tocou lá no dia da festa. Tocou muito bem, o pessoal do Colégio Alfa, não é isso? É, e a gente queria agradecer também a população pela ocorrência. É, então, mas antes, Rafael, só salientando com relação à festa do Dia das Mães, eu imagino que ali, Rafael, nós conseguimos colocar pelo menos umas 2.200 pessoas, será que não? Ah, com certeza, Tenente, pela capacidade do local ali. O espaço estava todo tomado, né, Rafael? Eu olhava nas arquibancadas, não via espaço vazio, e o espaço vazio que tinha, com certeza, seria complementado por aquelas pessoas que ficaram ali no corredor de entrada, né? Com certeza, e porque foi uma festa feita com carinho pelos policiais militares de Coatá, pelas pessoas das escolas, foi feita com carinho, com muito gosto, então isso atraiu a população. Então, e sem ingestão de bebida alcoólica, sem nenhuma ocorrência, as famílias, pai, mãe, filho, nora, genro, quer dizer, a festa realmente da família, não é isso, Rafael? Sorteio de brinde, quantos brindes foram sorteados, você se recorda? Cerca de 40 brindes, né, Tenente? Ah, é verdade, 40 brindes. Agradecer também, sem esquecer, né, Rafael, a comunidade, o pessoal do comércio da cidade, que ofereceu esses brindes, quer dizer, então a gente está muito feliz, foi uma festa muito bonita. E a outra manifestação também de integração da Polícia Militar de Coatá e da eficiência desse programa de Polícia Comunitária, Rafael, foi com relação à ocorrência na segunda-feira, não é isso? É, teve uma ocorrência aí que alguns indivíduos, algumas pessoas de má índole vieram até a nossa cidade aí, e fizeram um furto aí no Asilo dos Velhos, né, Tenente? No Asilo dos Velhos, rapaz. Fizeram um furto nos velhinhos aí da nossa cidade. Houve a comunicação, o Tenente pediu que a gente passasse via Coatá FM aqui. Foi passado e dentro de 2 minutos recebemos várias ligações e informando onde estariam essas pessoas que estavam lá na Asa Branca. Então, porque na verdade o furto ele aconteceu por volta das 11 horas, mas a Polícia Militar só tomou ciência desse furto meio-dia, não é isso? Os policiais estiveram patrulhando a cidade em busca dessas pessoas, mas aí estava difícil localizar porque havia já passado uma hora do acontecimento. Né? Então foi quando nós usamos o recurso do programa comunitário. Você divulgou as características das pessoas e a comunidade de imediato que estava ouvindo o rádio, né, já questão de minutos, questão de segundos, já ligou aqui para nós informando onde estavam essas pessoas, esses meliantes. A Polícia Militar foi lá, inclusive você, na sua hora de folga, você foi lá, ajudou a gente também. Conseguimos deter esses indivíduos, tá certo? E na posse deles estava lá o relógio que havia furtado, ou seja, conseguimos recuperar o relógio, entregar para o senhor lá que está do Asilo dos Velhos. E ainda mais, Rafael, conseguimos recuperar algumas ferramentas de pedreiro que também havia sido furtado por eles. É, e a gente volta a salientar aí que esse trabalho é um trabalho de polícia comunitária, né? A gente está cada dia mais conquistando aí a população, e nosso objetivo maior é esse, a população do nosso lado, porque sem a população não tem como a gente combater aí o crime, combater essas pessoas que vêm praticar ilícito na nossa cidade. Eu fiquei muito feliz com a participação das pessoas, assim que você anunciou, a comunidade já ligou informando para o 90 onde estavam essas pessoas. Então a polícia hoje ela tem que usar todos os recursos. Usar o rádio, usar a televisão, usar panfleto, os policiais estão conversando, porque a resposta da comunidade é imediata e positiva. Então, esse programa da Polícia Comunitária, já na parte prática, já deu o primeiro resultado, ou seja, a comunidade de Coatá ajudou a Polícia Militar a prender 3 meliantes que estavam na cidade de Coatá praticando furto. É como o senhor diz, né, Tenente, a polícia não pode estar em todo lugar, em todo momento, mas a população está em todo lugar, em todo momento, né? Exatamente, e a população sabendo disso e tendo confiança na polícia, ela pode estar discando 90, discando 147, a Polícia Civil, o doutor Marcelo também é gente boa, os seus comandados ali, o pessoal muito bacana, tá certo? Pode estar ligando para a gente que a gente vai dar um resultado, né? E falando em segurança, Rafael, vamos estar lembrando de que a questão dos animais soltos na pista aí, né, Rafael? É uma questão séria. A gente pede para os proprietários que têm as propriedades próximas às rodovias, vicinais, para que esteja correndo a cerca, esteja cuidando dos seus animais. A Polícia Militar, ao deparar com um animal desse, vai recolher. Se houver acidente, os proprietários serão responsabilizados. Com certeza. A gente tem que pensar também um pouquinho no próximo nosso, né? Tem que pensar que pode ser um membro da nossa família, por que não? É a prevenção, né? E lembrando também aí, vocês querem aí pagarem aí suas contas de água, luz e telefone, é só procurar também o pessoal da Casa dos Presentes, que está fazendo esse serviço também. Fica aí na Rua Barbosa, número 449, em frente à Igreja Matriz. É isso aí, 11 horas e 55 minutos, programa Polícia Comunitária e você. Programa da Polícia Comunitária e você. Apresentação, Soldado Rafael. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Bip, bip, quero consertar o Cadillac. Bip, dubi, up, dubi, dubi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Kalenberg. Bip, bip, quero buzinar o Kalenberg. Bip, dubi, up, dubi, dubi. Saí da oficina um pouquinho isolado, confesso que estava até um pouco envergonhado. Agora 11h57, programa Polícia Comunitária e você pela sua 4 FM. E hoje, dia 12 de maio, é um dia especial lá pro casal Edoil e Silvia. Eles hoje estão fazendo 14 anos de matrimônio. A gente recebe os cumprimentos aí da Letícia, da Larissa, da Dona Ivete e de todos nós aqui da Polícia Comunitária do 4º PLPM. A gente pede aí que Deus ilumine a vida de vocês e que dê muitos e muitos anos aí nessa vida maravilhosa, nesse pessoal fantástico que são vocês. Parabéns, tudo de bom. É, um abraço, muitas felicidades. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Kalenberg, bip, bip, quero conservar o Kalenberg. Bip, dubi, up, dubi, dubi. 11h57, lembrando, agora está chegando o momento de saída de alunos aí na escola. A gente pede aquela atenção redobrada aos senhores motoristas, condutores de veículos na nossa cidade, que andem com o maior cuidado possível nas nossas vias aí, respeitando a vida aí do seu semelhante e a sua também. É verdade, tomar cuidado porque a criançada está sendo na escola, o pessoal um pouco afoito, né? Embora a gente já esteja fazendo um trabalho junto a essa moçada, mas existe sempre aqueles que, né? Então é preciso que os condutores tenham cuidado ao transitar com o veículo pela cidade de Coatá, para que não aconteça acidente. Então, e também está pedindo para os pais, né, Rafael, para os professores, para que esteja sempre cobrando dos alunos, dos filhos, uma postura mais adequada no trânsito, né? Ou seja, andar pela calçada, respeitar a sinalização, quando de bicicleta. Não andar pela contramão aí, prejudicando o trânsito, ou até mesmo colocando em risco a sua própria vida. Evitar andar pela mão correta, pelo sentido correto da via, para evitar maiores transtornos aí para você mesmo e para sua família. E salientando que a gente vai dar início a um trabalho de semana de trânsito nas escolas municipais. Cidadão, respeite a sua vida, respeitando as normas de trânsito. Polícia Militar e Comunidade, uma parceria que sempre dá certo. Apoio Rádio Comunitária Coatá FM. Feliz Natal! Essa foi a primeira canção que eu cantei no programa da Hot Film. Agora 11h59, programa Polícia Comunitária e você chegando ao seu final. A gente agradece aquela licença concedida pelos senhores a nós, a Polícia Militar. Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Estamos encerrando mais um programa Polícia Comunitária e você, manifestando gratidão por ter podido passar esses minutos, essa hora com vocês. Uma boa tarde a todos. Esse é um programa Polícia Comunitária e você. É bem bom e descobrir o viajar.